Só amando vamos evoluir. E nós só estamos resgatando débitos do passado, porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. É só por isso. Então temos que exercitar o amor. E esse amor é essa aceitação, é não criticar, é não julgar, não condenar, porque nós não temos autoridade moral, meus amigos, para julgar ninguém. Aquele que tiver sem pecados, atire a primeira pedra. E eu vejo gente com sacolas de pedras arremessando em toda parte. Jesus, que era um espírito puro, não condenou, não julgou. Diante da mulher adulta, ele lhe pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá e de futuro não tornes a pecar. Ele poderia, não é? Ter sido críticas a ela, dar-lhe um sermão, mas não. Convidou-a para a renovação espiritual. Então, nós não temos o direito de julgar nem de condenar ninguém. E quando vemos aquela pessoa equivocada, aquele assaltante que leva o nosso toca-CD, e ficamos revoltados. Mas será que no lugar dele eu não faria a mesma coisa? Se tivesse nascido em uma favela, filho de uma prostituta, que jamais tivera conhecido meu pai, que brincando com meus coleguinhas na infância, via os seus pais serem agredidos pelos policiais, vendo os bandidos de colarinho branco, jamais irem presos. Vendo a sua mãezinha extorquida por policiais corruptos e ele se revoltando. Aquela criança que jamais recebeu educação, educação religiosa, amor, orientação, vai crescendo, não tem emprego, precisa de dinheiro, se torna avião, vai entregar drogas. E vendo a sua paquera gostar somente de pessoas com dinheiro, com poder, começa a vender, a usar drogas. E aí o vício é tão forte que ele se vê obrigado a roubar para manter o vício. Será que se nós estivéssemos no lugar dele, nós não faríamos a mesma coisa? Sem jamais termos conhecido o Evangelho, a doutrina espírita. Eles passaram por uma verdadeira lavagem cerebral. Nós temos que dar um desconto para eles. E eu só posso reclamar de quem rouba o meu toca-CD se eu ajudo uma instituição de educação, uma escola, um orfanato, se eu não faço nada, eu não tenho nenhum direito de reclamar. Porque eles são frutos da nossa sociedade e nós fomos omissos na hora de votar, nós fomos omissos na hora de eleger nossos representantes, nós fomos omissos na hora de ajudar a casa espírita. A gente não tem o direito de reclamar. O Espírito humano diz que nós só não erramos mais por falta de oportunidade, que se deixar, a gente apronta. Então, se a gente estivesse naquela condição, seria bem possível ter esse problema. Então, para encerrarmos, eu queria somente contar uma historinha pequena. Uma jovem casou-se com um rapaz e foi morar no Oriente. Lá ela descobriu que junto com ela foi morar a sua sogra. E a sogra era terrível. Para complicar mais a sua vida, lá no Oriente, as noras têm dever de obedecer às sogras. E a mulher era insuportável. Aliás, eu vou abrindo um parênteses, vocês sabem por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Um palestrante espírita amigo meu me contou. Ele disse: Nazareno, Pedro negou Jesus 3 vezes com raiva de Jesus. Eu disse: com raiva de Jesus? Ele disse: é. Por quê? Porque Jesus curou a sogra dele que estava com febre. É brincadeira com as sogras, meus amigos. As sogras são mães. E os Espíritos dizem que o amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra. Como elas amam demais, às vezes exageram, colocam a colher onde não deve, mas é amor, dê um desconto para as sogras também. E essa moça estava revoltada com a sua sogra, ela chegou ao ponto de dizer: ou eu me mato ou mato essa mulher. Eu não suporto mais. E foi até uma venda comprar veneno, narrou a sua história para o vendedor e que ele disse: não, isso é uma coisa terrível mesmo. Essa uma mulher dessa não merece viver. Isso é uma jararaca. Você vai estar fazendo um bem para a humanidade.